Zulu na proa de Duna, descendo para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 3. Proa de Duna, 2.000 pés, 1-0 no 3, Juliette, Tango Zulu. Tá visual com a pista no 7, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, 2 agora, 1-8, decimal meia. 1-8-6, grato, Quebec. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Vitor Mike Quebec. Com no 629 para cheque, reporte curta final, pista 17, Victor Mike Quebec. Da presente, está livre. Autorizado final 17, autorizado com o Victor Mike Quebec. Secundário 133, decimal 25, bom voo. 251-3325, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, até 3216, boa tarde, vai liberando 2,5, atenção na sua escuta. Então 3216, contato ADA, sobe ao nível 370, sei da Momo. 370 na Momo, tá 3216. Salvador, muito boa tarde. Triplo Papá Romeu Lima, transfere. Triplo Papá Romeu Lima, prossiga. Seu comandante 7 com destino em Entre Rios, vai reportar 20 milhas fora. Gente, prossegue 1.000 pés? Ela vai ter 500 pés, senhor. 500 pés, copiado. Grato. Salvador, Oxené 6315, boa tarde. 6315, desse é o nível de voo 060, chegada a mão. 060 Mar 5595 para prosseguir a descida, vai cruzando 065. Desça para 2000 com 1013. 2000 com 1013. Poderá informar nosso número para pouso, senhor? Número 2. Número 2, muito obrigado. 7, Vitor Mike Quebec. Ô, Papá Romulo Lima, meu cordial, seu estimado para pouso. Meu cordial, capitão, tinha mais 30 minutos para pouso. Positivo, anotei. Grato, um grande abraço. Um abração. Salvador, boa tarde, Oxené 6320. Oceano 320, Salvador, chegada a Mari 1013, desça para 2000. Mari 1013, 2000, autoriza, livre. Juliette Zulu, livre aproximação em LE. Juliette Zulu, ciente. Tripe 62B, identifique, foi Bonf, chegada Bonf, pista 10.013. Na proa de Bonf, 5.621. Tripe 626, contato radar estabelecido, vai passar Bonf em 5 milhas, eu corrijo, Conde em 5 milhas e meia. 5.621. Tripe TP 5595. Reduza. Para velocidade de aproximação, IPT Chefe. Reduzindo para aproximação, TP 5595. Gigante Tango Zulu, reduza para aproximação, cheque pré-pouso. Torre 1186. Reduzindo, Tango Zulu. Torre, vai para Tango, Juliette, Tango Zulu, está estabilizado. Juliette, Tango Zulu, quanto à aproximação, confirmado, baixar travado? Negativo, senhor. Da, no externo, baixar travado, Tango Zulu. Sente, reporte quando? 1003 no altímetro. Ciente, Tango Zulu. Victor, Mike Quebec no solo, aos 39, está livre até o pátio 4 da ADI, reporte pista livre. Pátio 4 da ADI, reporte livre, Quebec. 41, Salvador. Oceano 6141, no controle, Salvador. 30, ponto de espera do 90, pronto, centro do tráfego. Freiro 2230, Charlie 410 no externo, decola, a linha decola de imediato sem parada. Afirmativa, a linha decola. Autorizada a linha decolar, pista no zero sem parada, vento 090 graus, com no 62 a nós, o passareiro 2230. 2230, linha decola. Temos o locutor aproximação, aguardando pista livre, a TR da Passaredo tomando posição para iniciar a decolagem, pista no zero. Ok, passou externo, baixou e travou. Sente. Sente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Tango Zulu. Sente, uma boa tarde, Quebec. Visual vai interceptando logo, TP 5595. Positivo, complete aproximação e aguarde transferência. Completando, guardando a transferência, o TP 5595. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa. Oi, Salvador, gol no 754, se aproxima do ponto de espera, está pronto. Sente, mantém o ponto de espera, gol no 754. Juliette Tango Zulu, cheque o trem pouso livre, 1090 graus, 169, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu, pouso livre. Passaria do 2230, decolou os 42, controle em 1208. 1208, 2230. Torre Salvador, TP 5595, está na final, baixou e tá bom. Continue a aproximação, pista no zero, o 5595, guardando autorização de pouso. Guardando autorização, TP 5595. Autorizado então 350, decola da 1-0, curva cheia da Boy, saída Puca, transição Caju. Aperisque 58, após conforme a rota do plano. Controle de saída 208, transpone 5071, no gol 1924. Estamos no solo 44, libera a direita, chame solo 1219, confirmando 1211, a frequência do solo 1211, Juliette Tango Zulu. Solo 1211. Tchau. Para o meu Oceano 61, no 41, eu fiz duas chamadas para a sua aeronave, eu acredito que não tenha recebido. Estou querendo encurtar sua trajetória, abreviando assim a sua aproximação e das demais aeronaves da Avianca Oceanair. O senhor tem condições de navegar para a Duna e descer para 2 mil pés? Afirmativo, amigo. A gente não recebeu a chamada não, amigo. Estava querendo encurtar também, estava aqui esperando. Se quiser, a gente pode voar para o próximo Duna de Serra, por causa. Não, vamos fazer o seguinte. No primeiro momento, vamos voar Duna, descendo para 2 mil. A gente vai encurtar mais. E o Oceano 320 e o 315 também agradecem. Tá bom então. Ah, desculpa aí com os resultados. Oceano 320, você vai seguir o Oceano 141 que está na Baía de Todos os Santos ao norte, vai passar a Baía de Aratu em 30 segundos. Positivo. 320, 6320 paciente. Está mantendo 204, pode manter? Pode sim. Oceano 315. Escuta, prossiga. Você vai seguir o Oceano 320, que passou através do sul, da sudoeste da ilha de Itaparica, a ponte do funil. Ok, paciente, o 63, eu não sei. 315, vamos prosseguir também para 2000 com 1013. Ok, prosseguindo para 2000 com 1013, 63, eu não sei. Tem atraso no que quer. Muito bom. Tripe B26. Escuta, prossiga. O senhor tem condições de voar Duna? Opa, agora. Livre. De bola, obrigado. Oceano 41, está passando agora através da Baía de Aratu. Sinal, uma bela baía, à esquerda. Passa 3.500 na descida para 2.000 pés, ainda voando Duna. Partiu, 2.000 voando Duna, senhor é bem. Passaria do 2230. Na escuta do 30. Passo 55, vão partir direto para a Vitória da Conquista. Maravilha, muito obrigado, direto Conquista. Fala, tipo 5595. Nadeu, muito obrigado. Positivo, boa viagem, até o retorno. Tripa Papai Romeu Lima. Oceano 141, vamos iniciar a redução para a velocidade de aproximação. Cheque pré-pouso, gira à esquerda, Simbra e ALS autorizado, aguarde transferência. Afirmativo, esquerda Simbra, reduzindo, autorizado e reportar estabilidade, né? Meu no patrão. Oceano 320, está autorizado em ALS. Autorizado em ALS, 320. Controle Salvador, boa tarde, voo 1754, 1500, perfil da saída FUCA. 1754, este é o controle Salvador, meu cordial contato radar. Olhão, contato radar 354. Decolagem, pista 0, vento 0, 90 graus, 179. Decolagem, pista 0, 90. 6141, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 179. Topimo vento 100 com quanto seria? Vento é 100 com 179. Trip 562 no ponto ideal de descida. Desça para 2000 pés, 1013. 2013, 562. Controle Salvador. Boa tarde, está 3193, 1800, da Euleda. Estou 3193, controle Salvador. Contato, radar. A possibilidade de voar direto Leda? Sempre existe a possibilidade, vamos girar para Leda. Obrigado, direto Leda, 3193. Oceano 320, intercepta o curso do localizador, 3 milhas e meia para o externo, vamos checar o trem, chama a torre, 1186, Oceano 320. 86, obrigado, boa tarde. Boa. Boa tarde, Xané 6320. Xané 6320, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Reporte baixado e travado. Reportado. Oceano 315, inicie redução para aproximação e cheque para pouso. Iniciando redução para aproximação, 6315. Aguarde pista livre. Xané 6141 no solo 852. Libere direita, solo 121, decimal 1. Direção 121, não pegar a direção. Graus, com 17 nós, autorizado pouso, pista 1 a 0. Sim, pouso, o entrega já. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Sim, aguardando autorização para pouso. Boa Salvador, 132, respeito, ponto espera pronto. 3283, mantém ponto espera aguarde. Atendo. Xana 6320, no solo 54, libere direita, solo 121, décima 1. Vai liberar 121. 219, não é isso? 211. 211, obrigado. Espero sem câmera de escritório da torre. Prossiga. Condição de injeção um pouquinho mais à frente. Afirmativo. 5125, ouro, tá? 3193, boa. Boa. Salvador, boa tarde. Azul 416. Azul 416, desça para 2000, ajuste 1012 agora. 2012. Trip 626, o ajuste 1012 agora. 0125626. O trip 5626 poderia voar na proa do externo a partir da presente? Está visual com aeródromo. Ah, positivo. Façamos o seguinte, eu preciso que o senhor mantenha ainda a proa de duna descendo, pois eu preciso efetuar uma coordenação junto à melhor torre de controle de Salvador. Afirmo, 5626. Décima 1. 2163, ano 5. Então, via Simbra, aguarde transferência. Ok, via Simbra, 5626. Livre decolagem de pista no zero, vento 080 graus, 169. Livre decolagem de pista no 0, 3223. Salvador, é o trip 5626. Trip 5626, continua em aproximação, reporte baixado e travado. Para baixado e travado, 5626. Sexta sinais com os livres, Juliette Tanguzulo. Mantendo o ponto de espera, 3-2-0. O 5626 passou externo agora. Gente, vai ser travando? 5626. Confirma, baixado e travado agora. Autorizado pouso, pista na 0, vento 0, 90 graus, 179. 230, chame Recife, frequência 1260. 1260, para Recife, por 2230, foi uma honra falar com o senhor. Um abraço, boa viagem. Valeu. Decolou ao 59, controle em 120.8. 28, turn 3223. Good afternoon, turn 3283 with you, departing 2.5, climb 190. 3283, control. Radar contact, procedure is clear. And we're book a departure, turn 3283. 3805, ele mantém que observa 0. Ali mantém turn 3805. 5626 no solo 00, libere direita, solo 121, décima 1. Solo 1219. Mantém ponto de espera e aguarde. Mantém 5486.